Parece uma vez, motherfucker. Aham, ouve aí. Trazendo pra vocês How Might. Um grande poder na força do bem. Se é pra ser herói, eu vou mais além. Justiça vencerá enquanto eu sorri. Eu estou aqui. Idade desconhecida, poder não revelado. Um mistério para muitos, eu carrego um legado. Inimigo em minha frente, nunca sobrou nenhum. Me apresento o herói número um. Ano após ano, filho em si, sou aquele que faz o vilão cair. Justiça prevalece nesse mundo enquanto eu sorri. Eu vou mais além, não posso parar na força do bem, me sacrificar. Inimigos tentaram minha morte, mas ninguém conseguiu me matar. É, mas nem sempre eu venci. Da batalha no passado, as marcas ficaram aqui. Metade dos meus órgãos foram destruídos. As feridas que carrego se escondem no meu sorriso. Meu corpo ficou magro por diversas cirurgias. E só posso ser herói apenas 3 horas por dia. Não vou me entregar, não posso cair. Um exemplo a você é para seguir. Justiça vencerá enquanto eu sorri. Um grande poder na força do bem. Se é pra ser herói, eu vou mais além. Justiça vencerá enquanto eu sorri. Eu estou aqui. Um grande poder na força do bem. Se é pra ser herói, eu vou mais além. Justiça vencerá enquanto eu sorri. Eu estou aqui. A justiça vencerá enquanto eu sorri. Mas a verdade sobre mim eu tenho que esconder, mantendo em segredo o mistério do meu poder. Minha verdadeira forma poucos podem saber, para o bem do mundo inteiro que eu tento proteger. É fácil falar, mas eu quero ver quem pode lutar e não se esconder. Se entregar sem nada a perder, se sacrificar sem arrepender. Agir sem pensar, pronto pra correr, vida salvar, também socorrer. Bater de frente com inimigos, estar disposto a morrer. Com sorriso eu vou até o final, mostrando a pressão do bem para intimidar o mal. Meu pior inimigo se tornou o próprio tempo, devido aos ferimentos que eu carrego por dentro. Agora estou na busca de encontrar um sucessor, pra ser um herói que prove seu valor. Não vou me entregar, não posso cair, um exemplo a você é para seguir. Justiça vencerá enquanto eu sorri. Eu sou a esperança, símbolo da paz. Não luto por vingança, pois eu quero mais. Meu braço não descansa, se render jamais. Eu tenho confiança, sei que sou capaz. Grandes heróis moveram seu corpo sem hesitar, com todo o esforço. Se pudesse voltar no tempo, fariam tudo de novo. Eu sei que é difícil enfrentar o inimigo, mas ouço o que eu digo, pra isso eu existo sempre. Vou estar pronto pro sacrifício. Tamo junto.